As emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação transmitiram a Santa Missa, diretamente da Catedral de Nossa Senhora do Carmo. Sintonize Rádio Alvorada de Parintins. ZYH 283, ondas médias, frequência de 1380 kHz. ZYC 252, Alvorada FM, frequência de 100,1 MHz. Rádio Alvorada de Parintins, emissora católica da Fundação Evangelii Nunciandi, localizada na Rua Governador Leopoldo Neves, 516, Parintins, Amazonas, Brasil.